mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Que bebe a cachaça com água de choro. A saudade não tá no cardápio, mas é um tira-gosto. A falta dela é o pior gosto. Tá osso, tô fumando as lembranças. Desculpa, garçom, eu não vi a placa proibido fumar. Se eu tivesse, jogava bituca no chão e pisava. Mas quem me pisa não apaga da mente por nada. Aua! Eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Desgramada. Eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Desgramada, faz isso com eu não, Cris. Sou o cara que bebe a cachaça com água de choro. A saudade não tá no cardápio, mas é um tira-gosto. A falta dela é o pior gosto. Tá osso, tô fumando as lembranças. Desculpa, garçom, eu não vi a placa proibido fumar. Se eu tivesse, jogava bituca no chão e pisava. Mas quem me pisa não apaga da mente por nada. Raul, eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Desgramada. Eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata. Esquecer, mas esquecer que nada me mata. Desgramada. Eu tento esquecer, mas esquecer que nada. A falta dela é nicotina e a cachaça me mata.